Moisés, homem de Deus, bênção ao povo traz. O Senhor vem de Sinai, resplandece em paz. 10 mil santos ao seu redor, fogo da lei em sua mão. Amor aos povos, ó Senhor, em ti a salvação. Oh, oh Israel, quem é como tu, um povo salvo, bem-aventurado. Teu escudo e espada, oh rei, em ti, Senhor, somos libertados. Na terra da fonte viveremos, com teu orvalho a nos guiar. Bênção de Deus em nós fluirá. Na tua graça vamos habitar. De Judá ouve a voz e leva a nossa adoração. Em Levi tua palavra é luz em nossa direção. O juízo já te estaremos amados.